dia. De alma sobra e fria, inspiração, agonia. Neurônio mais que aquecido, luz de cada dia. Inspiração, prazer, desejo e poder. Arquivo corrompido, almeja sem porquê. Realmente negou, ser humano é errante. Palavras machucadas, o brilho do diamante. Prepara pra guerra, interna e externa. Que angústia vem, primo, e é quando menos se espera. O tempo destrói, porque ele constrói. Inocência na praça, arrancada com um tiro na testa. Meu filho virou luz, a frase de uma mãe aos prantos. Eu comi um gelo, um olhar triste em cada canto. Liberdade, morte, questão de fé, de sorte. De sua quebrada, confuso, sem norte. Do céu, e viu quanto nós é pequeno. Que a vida amarga e nós se perde no doce veneno. Brilho do olhar, de valorizar. Histórias pra contar, massa pra tragar. Sente a brisa na cara, o tempo nunca para. Aproveita cada segundo, oportunidade rara. Tem vários sonhos sangrar, oh véi, quantas quedas. No mundo mercenário, um beijo em troca de moedas. Semblante opaco, que o cinza tomou conta. Como arma disparando, dedos de quem te aponta. Mente firme, objetivo claro. Tanto se foram sem entender o quanto custa caro. Entre rosas belas, de aroma sedutor. Coração ferido que num espinho se arranhou, guardou. Aprendizado, saber com quem contar. Que é louco confiar, jamais subestimar. Nada te explica perder, ferida ainda. Vivemos pra aprender, o amanhã é tarde. Cada dia mais só, ver o tempo passar. Observar o moleque, as contas pra pagar. E nada apaga, não, nada apaga. Sempre na memória, eternizado na alma. Falou que não se deu, tudo se arrependeu, tudo se prometeu. Só nos resta viver. O brilho do olhar, hoje valorizar. Histórias pra contar, massa pra tragar. Lágrimas, lágrimas, castelos manchar. Vida puta, vida puta.